zap, son. Assim que é, é. Moro. 2010. Meu alicerce é rígido. Nada vai me derrubar. Quando eu me identifico, eu visto a camisa. É meu espaço pra pensar. E por meus planos de futuro, errar e acertar. Mirar meus tiros no escuro. Mostrar que eu sou maduro. Ao mesmo tempo brincar, pensar, sonhar. Tipo um menino imaturo. Não deixa brecha pra revolta. Eu só quero ver o sorriso dos que estão à minha volta. Sem me preocupar com o que vão dizer. E sem me preocupar com o que eu digo e o efeito que isso vai trazer. Não tô buscando ostentação. Não quero luxo não. Por mais que seja certo, ter um pouco de ambição. Claro que se a grana vir, não vou fugir. Mas tá mil grau enquanto eu puder ver minha família feliz. Pode me cobrar, tô aqui. Se um dia eu me contradisser, cês faça uma diz pra mim. Se é pra ter uma jura, eu faço assim. Independente, eu vou até o fim. É hora de querer, é hora de viver. É hora de poder sonhar. É hora de dizer, é hora de fazer. É hora de aprender, ensinar. É hora de expor meus pensamentos pra que eles voem pelo ar. Pelo ar. É minha vez de opinar. Falar, julgar e apontar o dedo. É meu espaço pra me expor, desabafar sem medo. Sem precisar me redimir. Eu tô na prontidão pra não deixar nada de negativo me atingir. Sem disque-disque, pesadelo. Na moral, vamos deixar eles falando pelos cotovelos. Nossa missão tá aqui, mais importante. Sabadão, tamo juntão. Uma traquina, um refrigerante. Assim a hora vai, as mina vem. Quem pode se joga e vai. Quem não vai, de mocó também. Vive sem olhar pra trás, hoje é nós e mais ninguém. Ora ouvindo Racionais, depois saga shuriken. Pega a can ali na estante. Tira umas fotos pra eternizar. Esse momento é importante pra eu um dia mostrar pra minha filha. Esses neguinhos cara de mal era feliz e nem sorria. Motivo pra revolta de sobra, tio. Mas basta nós se tromba, a raiva sumiu. Proposta negativos, mano, resistiu. O problema é escutar das tia que nós evadiu. Mas hoje ninguém vai ter vez. Cês tem nojo do meu pão com ovo e eu do caviar dos seis. Vou resumir num verso poderoso. Cês é melhor, então prova, vai, caga cheiroso. É hora de querer, é hora de viver. É hora de poder sonhar. É hora de dizer, é hora de fazer. É hora de aprender, ensinar. É hora de expor meus pensamentos pra que eles voem pelo ar. Pelo ar. Missão cumprida pra mim. Não é só dormir em paz. Puto da vida com uma vontade de viver mais. Os problemas sempre vêm, isso é inevitável. A zica é crer que um problema é insolucionável. Enfiar os pés pelas mãos, acreditando que se entregar é a melhor solução. Contra isso tem o remédio certo. Dor de pessimismo, Deus é o melhor analgésico. Sigo nesse tom, já vou avisando. Hoje eu não cedo, nem peça pra eu abaixar o som. Quero dar vida às linhas com qualidade de rimas sinceras e expressivas pra esse beat do meu bom. Luiz Café, acima da perfeição. Deu um presente pros irmãos MCs desse Brasil inteiro. Pra mostrar minha admiração, fiz esse som. Hoje é 22 de novembro, espero ter